no seu mundo, mudar sua vida, te fazer bem mais feliz. Sinto a cada segundo meu amor. Deixe assim. Eu já tentei de tudo pra fugir do absurdo de não ter você ao meu lado. Ando perdendo o sono. Eu já tentei de tudo.